Les infirmeries. Merci. Salvador, bom dia, 3602, sem chiclete. 3602, confirme o destino. Destino é Porto Seguro, senhor. O 340. Aguarde a cópia, os planos não chegou no meu sistema, já está um pouco cedo. Quando eu chegar, irei coordenar o 342. Ah, você escuta, obrigado, 3602. Salvador, gol 397 para a quadra. Taxi Ocean 63, Uno Uno, Uno Uno Uno a bordo, 4 e 15 de autonomia, Galeão. L15, vou ver. Direito, Ponte Bela, 1015, obrigado, bom trabalho. 7. Está estimando o pouso em Comandatuba, às 1-4-1-8. Ok, Comandatuba, 1-4-1-8. Eu preciso que você me informe também o estimado para ingresso na terminal Ilhéus, Guardião 03. Congonha 380, Zulu 16 é a rota. Pistono 0, direita, Dael, Leida, Bridge, controle 198-5464. Siga. Ingresso na terminal Ilhéus, 1-3-5-0. Ok, 1-3-5-0 em Ilhéus, na terminal, e pouso em Comandatuba, 1-4-1-8. Guardião 03, não há tráfego reportando setor, frequência livre, para coordenação em 1-2-3-4-5. Frequência livre, graças a Deus. 1-3-9-7, chame pronto. Agora. Do olhar e decolar 110 graus com 10 avanços. E decolagem 163 por 1. Confirmando, estou autorizado a decolagem da pista 10, 1-3-1-1, confirmo. Afirma, aliás, decolar autorizado, 100 graus, 1-12, 1015. 1015, obrigado. Guardião 03 na escuta do controle. Pouso autorizado, índio 90 graus e decolagem fixa 197, 100 graus com 10 nós. Quero o meu também. É, 6311, decolado 09, controle agora 119, decimal 8, mais 10. 098, 6311. Controle, bom dia, 6311, acionário. Né, 6311, contato radar, sub mantém o nível 360, saída da El. Da El 360, 6311. Camuflagem. 110 com 10. Paulo, meu índio, November Alpha, decolado azul no 1, controle agora 1, 9.8, até a volta. Vai chamar controle, 109.8, até a volta, bom dia. Pistão 0, cor direita, saída da El, Leda, Bidev, controle 19.8, 5.4.6. Usado, Porto Seguro 3.4.5.0, decola da pistão 0 direita, da El, Leda, Bidev, 5.4.6, transponder, 98, controle. Chame pronto o 3.602. Chama na ponto, pronto o 3.602, 5.4.6. Falou. Salvador, Xané, 9181, pushback acionamento no 3. 9181, chama táxi. Chama táxi, 9181. Pro 360. Affirmative. Puka Departure Aracaju Transition. Alfa Romeo Uniform Transition. Solo Salvador, gol 983 para Guarulhos, nível 400, pronto, cópia. nave chamou o solo? É o Gol 1983, para Guarulhos, nível 400, pronto, cópia. 193, ciente, aguarde a cópia, 1015. 1015, sai da polícia. Dael. Dael. Romeu Lima, Lima Alfa, bom dia, mantenha-se em condições visuais, vai voar pro de Salvador ou vai manter o litoral? Eu vou estar autorizado pro da rotatória e reporte para a descida, Lima, Lima Alfa, mantenha-se em condições visuais, o ajuste no 0 no 5. Chamei a Metriz no Uno, chame agora Recife, frequência 1260, alterne 251. 260, 251, Oxanel 63 no Uno. Bom, Romeu Índia, November Alfa, após o farol da Barra, quais as intenções? TGL em Veracruz, é após o retorno Salvador. Sente, reporte o farol da Barra. Oceania 9181 POB02, autonomia de 4 horas e 20, alterna o Galeão. 9181, livre táxi direita, ponto de espera 18.6, 1015, por viagem. Táxi livre à direita, ponto de espera 18.6, boa, 9181. Solo Salvador, o trip 5490, está ciente da informação Juliette para a cópia Petrolina. Número 2, aguarda a cópia 1015, o trip 5490. Eu aguardo, 5490. O 1983, pronto para a cópia? Pronto, cópia, 1983. Guarulhos, nível 400, autorizado pelo ISC 50. Pistão a zero, curva direita, da, saída da El, Leda, após Leda, direto Bidev, controle 1985461 no transponder Gol 93. Autorizado Guarulhos, nível 400, colagem down no zero, curva direita, saída da El, Leda, após Bidev, pela Upper Risk 580, controle 198, transponder 5461. É o voo no 983. Correto, no 93, chama pronto. Pronto para o pushback treinamento, voo no 93. Autorizado, chama táxi. Chamada táxi, 93. Torre Salvador, Chané, 9181, ponto de espera pronto. 9181, Chené, a linha decola autorizada, 110 com 10. A linha decola 9181. Confirme, people on board, 6-0. Okay, 6-0-1, taxi approved Juliet in Alpha 200 in point 1-8-1-0. When ready, tower at 118, decimal 6, QNH-1015, 6-0. Ciente, nosso tráfego reportado no setor, frequência livre, chame no retorno. Índio November Alpha. Frequência livre, chame no retorno, Índio November Alpha. Sou Lima Lima Alpha para a descida. Esse parou no 1500 pés, na proa da rotatória, Lima Lima Alfa. Na proa da rotatória parou no 1500, ou Lima Lima Alfa. 7 táxi. Chamada para o táxi, 397. Navio no 81, decolado 22, 098, controle, boa viagem. 098, boa. Transformador Xanerra 9181. A Xanerra 9181, contato radar na decolagem, submanter o nível 380. Oi, Dael. 380, Dael, 9181. Zero Petrolina, nível 200 autorizado, pista no zero, curva esquerda, Momo Alba, põe direto Petrolina, controle 19-8, transponder 5465. Ok, autorizado Petrolina, nível 200, saída Momo, transponder 5465, controle 19-8, por gentileza, confirma a transição. Momo Alba, põe direto Petrolina, com curva esquerda, da pista no zero. Ah, sim, hein, sim. Momo Alvo, após Petrolina direta, tipo 5490, primeira curva esquerda. Dois, 3602, posição 07, pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi. Chamar para o táxi 03602. Solo Salvador, voo 93, pronto para o táxi com 108 a bordo, alternando Galeão, 4 horas e 10 de autonomia. No 93, direito, posto de espera 186, 1015, Bovear. Dado o táxi, que é a posto de espera da 10, chama a torre, no voo no 93. Ground American 980. Go ahead. I'd like to get clearance on request for Recife, flight level 310, sir. Okay, read copy QNH 1015, 980. 1015. Charlie, I'll have to lose the 0 1 3 4 9 1 0. 118.6. 118. Good morning, this is Charlie Alpha Zulu 601, we are ready, runway 10. Morning, Charlie Alpha Zulu 601, clear line up and take off runway 10, wind is 110 degrees, 10 knots. Patrick, Charlie Alpha Zulu 601, please take off and landing initially 2,000 feet confirmed. So we maintain heading 2,000 feet or 3 nautical miles, and then turn left to climb to Salvador, voo 93, posto espera da 10, pronto. Aliás, mantém a voo no 93. Ali mantém, voo 93. Airborne 28, Salvador Control Frequency 119, Nismo 8, have a nice trip. 1198, you look at 631, have a good day, bye bye. Bye. 2251, 9181. T02 Juliette Alfa, ponto espera 186, 1015, vou viagem. Salvador, good morning, Charlie Alpha Zulu 601, passing 3000 feet for flight level 390. Good morning, Charlie Alpha Zulu 601. With a contact on departure, clear to maintain level 390. Puka departure. Roger. Climbing and maintaining flight level 390 on a Puka departure and transition Alpha Romeo uniform, Eurocat 601. Da aeronave da companhia ali mantém na 10-1307. Confirmando o corredor forte até 20 milhas. Sobrevoo Salvador, Salvador, mil pés, corredor forte até 20 milhas, a decolada 197, curva à esquerda, ingressando no corredor forte. Controle Salvador em 19.8 e o transponder 0151. Oi Salvador, bom dia, até 3602, outro cara pronto. 302 após o 37 Gol, ali em mantém. 137, é mantém, tá 3602. O 93 é claro, 230, 198, controle de velocidade. Obrigado, 198, 983. Voador, agora 983, decolou. 983, contato radar, suba para o nível 400, o Edael. Ok, 400, direita da EL, 983, Gol. São 93, agora 31, 198, boa viagem. Fica com vento no retorno de Manati, a 1 mil pés, reporte 20 milhas, só informe meu bico. 397 está guardando para decolar, ok? Ponte, o 90 com 10 agora está livre, 397. Entendo. 160, 150. A sua identificação, dessa via, chegada Mari para 2 mil pés. Ajuste altímetro 190, 195, reporte localizador estabilizado. Autorizado via, chegada Mari, voo 1260. Estacionamento 3 horas, táxi Alfa Vitor Juliette.